De manhã, sem te ver, sinto um vazio em mim. Por favor, me diz aonde está você. Não tem explicação viver longe de alguém que é meu céu de estrelas. E nunca pensei viver apaixonado assim, mesmo na solidão. Eu não aguento mais a dor que está no meu coração.